Agora são 4h37 em São Paulo. Você está na sintonia dos grandes clássicos ouvindo Tarde Cultura. E agora, o concerto para órgão número 3 de Joseph Haydn. Com Marie-Claire Alain no órgão, The Barnemouth Sinfonieta, regência de Theodor Guschbauer. Thank you. De Haydn, concerto para órgão número 3, com Marie Claire Alain ao órgão, acompanhada por The Bournemouth Sinfonieta, regência de Theodor Gusbauer. Agora são 4h50 em São Paulo. De Johann Strauss, filho, Rosas do Sul, Opus 388. Orquestra Filarmônica de Londres, regência de Franz Welser Mest. Thank you. A segunda hora de hoje de Tarde Cultura termina com Rosas do Sul, Opus 388, de Johann Strauss Filho, com a Orquestra Filarmônica de Londres, regida por Franz Welser Mest.